Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, desça para 2000 pés, o ajuste na 04. Nesta para o Intercepta, reporte no localizador. Desce para 2000, reportará no lock, Romeo Bravo Oscar. Azul 3858, Saulo 50 no 219, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Azul 4070, livre pouso, piso no 0, vento no 70 graus, 049. Livre pouso na 10, azul 4070. Solo Salvador, boa noite. Azul 3858, já livrou na Alfa, se escuta. 3858, táxi via Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612, 3858. Obrigado. Tan 3603, chave Centro Recife no 3325, alterna no 251. É, secundária, confirmar, por favor. 1251 na secundária, 3603. É, 3251, obrigado, bom trabalho, senhorita. Salvador, boa noite, TAM 3561. Ainda um pouco cedo aí para o nosso plano, mas a provável para Brasília, qual seria? TAM 3561, Brasília, peso 17, gole, transição ofito. Agradeço, muito obrigado. Entra, Fox Trote. Papa Romeo, Eco Mike Serra, tinha identificação, autorizado chegada BONF. Desse mantém o nível 050, o ajuste na 04. Tem que autorizar ao 050, é como é que serra, tá bom? São 07, está autorizado, chame para o táxi Gol no 885. Autorizado, chame para o táxi no 885. Salvador Azul 4070, lembrando. Azul 4070, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxiway Juliette, o portão de destino será o 08. Alfa, mantenha antes da Juliette, o azul 4070, portão 08. Noite Romeo Bravo Oscar, livre pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 049, pista molhada. Solicita se possível a partida externa, base pela direita 17. Romeo Bravo Oscar, cancelar 253, base pela direita 17, reporte final. Oscar. Tiquilo Zulu, confirme por mais quantas milhas irá efetuar a modificação. Para o Zulu, regra de voo modificada aos 21 no 54, desse mantenha no 1500 pés, o ajuste no 04. Reporte rotatório, uísque que usou. É favorável, né? Salvador, Trip 5241. Trip 5241, prossiga. É só pra tirar uma dúvida aqui. Foi pago a saída da El, após Leda. E a outra interseção seria Brinde ou Brite? Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bride. Ah, então tá já, é isso mesmo. Muito grato. Daqui a pouquinho eu lhe chamo aí para o estacionamento e puxa. Vou continuar em estacionamento no 6311. Estacionamento 01, confirme. Afirmo. Autorizado, chame para o táxi. Gol 16113. Autorizado, chamar para o táxi 6113. Controle, Salvador, São 3662, boa noite. Controle, Salvador, São 3662, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, aciona identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantenha o nível 060, o ajuste no 014. 060, no 014, TAM 3662. 70, se aproximando da Juliette. Gente, mantenha a posição, aguarde o táxi do Boeing da Gol, se encontra no 07. Gol 4070. É o Gol, 1885, 110 a bordo. Alterna Galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. Gol 1885, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, nesse momento, duas, ajuste no 0, no 4, bom voo. 1014, autorizado táxi via Juliette, Alfa, ponto de espera 18-12, eu vou no 885. Azul 4070, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para o portão 08. Boa, me deve, pro Gol 1885, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Afirmativo, após a posição Leda. Gente, me deve, muito obrigado. Azul 4070, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para o 08. Após o Gol, ingressa via Juliette para o gate 08, Azul 4070. Doutor Salvador, boa noite, da 3152, formação Foxtrot. 5836. Webjet 5836, Recife 330, informação Foxtrot, copia? Pronto, Cláudia. Autorizado Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199, decimal 8, aciona 5425. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58. Decola da 10 curva esquerda, na PUC Aracaju, 198 controle, 5425 transponder, Web 5836. 5425, cotejamento correto, chame pronto para prospeccionamento, portão 05, WebJet 5836. Ciente, 5836. China 04. 070 no 04, autorizou Mari, identificou, informa que o centro está pedindo para passar 1935, está 3152, está efetuando desvio à esquerda para o 045, vai precisar manter mais ou menos até o lock. Ciente, está 3152. Confirme a proa, 3152. Esquerda 045, vai desviar de algumas formações. Ciente. Salvador, Eco Mike Serra, só que está proa 240 para livrar formações. Ciente, Eco Mike Serra. Autorizado, proa 240, Eco Mike Serra. 02 e confirme o tempo de voo. Firme, para o controle. Boa, 045, por 25.3662. Ciente. 5.61, boa noite. Ciente, Eco Mike Serra, desconsiderando desvios. 380, copia. Tá ciente, Foxtrot, copia. Ciente, autorizado Brasília, nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8, aciona 5426 dúzia. Brasília 380, Upper Zulu 17, Gole Ofito, curva direita 198, 5426, controle, o transponder está 3561. 5426 no transponder, cotejamento correto, chame pronto para acionamento por stand 3561. Camara pronto, 3561. Você vai lançar na ponta agora. Fox Lima, desse mantenha o nível 080. 080 Lima. Plan 3662, reduza para 210 nós, é o número 2 na aproximação. 210 nós, 3662. Juízo Kilo Zulu. Zulu. Vento no 70 graus, 04 nós. 014, gol 1613. Alfa 18.6014, não vendo? Para o Plan 3662. Confirme para controle. Prod TAP, 3662. Ciente. Papa Romeu Eco Mike Fox, desça guia para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. Papa Romeu Eco Mike Fox, copiou o controle? Seria a mensagem para o Eco Mike Serra? Correção Eco Mike Serra, desça para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. Gente, autorizado 2000 pés, reportará no localizador, é como é que será? Então, 3662, desça para 3000 pés, o ajuste 1904, reduza para 1809, então 3662. 1809, 3000 pés, 1904, 3662. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1885. Confirme para o controle. Gol 1885. Voo 1885, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360 conforme 1885. Zero, zero para prosseguir descida, Whisky Fox Lima. Mantenha o 080, aguarde prosseguindo a descida, Whisky Fox Lima. Mantendo o 3152, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 04. 4.104, 3152. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o E040, limite ao localizador, está 3662. 040, limite ao lock, está 3662. Tá ok. Para decolagem, Guardião 07. Ciente, quando menos no 3. Guardião 07, livre da colagem, pista no 7, vento no 8, 0 grau, 05 nós. Agora 052, tá 3152. Plan 3152, curva esquerda para o E035, limite ao localizador. Esquerda 035, limite ao lock, tá 3152. Kilo Zulu ingresso, pista 17, reporte livrando a pista para o 44. Bom, no 613, decolada 05, controle 1 no 98. 098. Guardião 07, decolada 05, controle 1 no 98. 07. Controle Gol 1 no 613. Gol no 613, acione 5407. Gol no 613. 5407, no 613. Eu sigo, guardião 07. Mantenha 500 pés de condições visuais, reporte visual com local de pouso, guardião 07. Gol no 613, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir e mantém nível 360. 360, 613. Curva direita para o 055, reporte estabilizado no localizador, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 04. 662, copiou o controle. Alô, Salvador, boa noite. Passarelo 2224, tem informação Fox, latinho 350, Jovino. Passarelo 2224, informação Foxtrot confere, autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, pela Upper Zulu 19 até Bangu, Bravo Alpha November Golf Uniforme. Quando nesta posição, desce para o nível 220 após voo direto Juazeiro do Norte. Decola da pista 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frote, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Controle 119.8, aciona 5435. Ok, autorizado nível 350 para Juazeiro via Upper Zulu 15 até a posição Bangu. Na mesma, desce para o nível 220, DCT destino. Decola do 90, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. 19-8, controle 5435, responde e cotejou o passarelo 2224. Passarelo 2224, só confirmando, aerovia Perzulu 19. E chame pronto no, na remota 12, passarelo 2224. Perzulu 19, 2224. Utilizado no lock de 3 milhas de dona. Gente, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 049, Zé Mike Serra, pista molhada. Sente, livre pouso, é como é que se há? Cima. Papatango, Oscar, Golf Sierra, contato radar. 5-7 milhas, sudoeste do VR de Salvador, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 0, mantém o nível 070, ajuste na 04, Oscar, Golf Sierra. Autorizado no lock até 3662. Aguardo para transferência das comunicações, 3662, desça para 2.000 pés. Aguardo. Então, 3152, direita para o 075. Reporte no localizador, desça para 2.000 pés, ajuste no 04. Direita 075, 2.000, informa no lock no 04, 3152. Papatão, Whisky, Fox e Lima, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 04. Autorizar 3.000 no 04, Lima. Chame Centro Recife no 3325, alterna no 251. 3325, 251, boa noite. Contrato Salvador, boa noite. Oxané 6310, com informação Foxtrot. Oxané 6310, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 090, o ajuste no 04. Desce 090, ajuste G14, acionado identificação, informa que perdemos comunicação com o CC. 1260. Ciente, Oxené, 6390. Gol 1398, desse mantém o nível 050, ajuste na 04. 050, gol no 098. Localizador, tá 3152. Tá 3152, aguarde, aguarde para transferência das comunicações, desça para 2000, faz. Ciente, TAN 3152. TAN 3662, torre no 86. Pode meia boa. Você vai estar com o Nocerna de 8 para evitar a formação? Autorizado no 398, reduza para 250 nós, o no 398. 250 nós, no Nocerna de 8. São 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe pista molhada. Ok, certo, 3662, aguarde. No 4. 060 no 0 no 4, André Gomes. Paulo Salvador, poderia confirmar para o 352 no 6, após o Airbus está autorizado o pushback acionamento, confirma? Afirmativo, após o Airbus da TAM, autorizado o pushback na remota 1 no 4. Muito obrigado, 52 no 6. E o TRIP 5241 será o terceiro após o ATR da TRIP na remota 1 no 4. Sexto número 3 após o tráfego da companhia remota 1 no 4, o TRIP 5241. Justo no 0 no 4, reporta estabilizado no localizador. Para o UAP, direita 075 de proa, reporta 2000 pés no 0 no 4, para parar. O UISC e Capuíma. 3662 já visual com o campo? Negativo, 3662. Ciente, reporte quando visual, tá 3662. Tomará, 3662. 3602, desse mantém o nível 070, o ajuste no 0 no 4, reduza para 250 nós. 070-14, reduzindo o 0-0, já mantendo 2-0-6-3-1-0-0. Correção, Oxanemia 3-0, desse mantém o nível 080. 080. 7, Foxtrot Information, stand by to ATC clearance. Ok, quando 077 Information Foxtrot is received, we are at the gate 11 and we are standing by for ATC clearance and startup. Alô, Salvador, boa noite, Papá Romeu, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, confirme o pátio de destino. Seguirá para o hangar da Aerostar. Andrés 662, livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 grau, 04 nós. Livre pouso no 0, 3662. Eco Mike Serra. No 398, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 4.000, comunicação, ajuste no 0 no 0. Adigiu 060, Romeu Golf Victor. Abatango Romeu Golf Victor, desse mantenha 050. 050, Romeu Golf Victor. TAN 3152, chame torre no 86. 86, TAN 3152. Autonomia, 4 horas. 3152, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, da 3152. Juliette Alfa, ponto espera 86.014, boa noite. 3152, nome na escuta? Sim, prossiga. Tenha condições de aguardar apenas mais alguns instantes para o pushback acionamento. Eu tenho uma aeronave de pequeno porte que vai ingressar Juliette para o pátio 5. Afirmo, 52 no meia. Sim, te reportarei após a passagem da aeronave à retaguarda. 52 no meia, graças. Serra, próxima Juliette. Eco Mike Serra, mantém a posição antes da taxa Juliette, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa no pátio principal, reporte novamente na taxiway Lima. Afirmativo, mantém a posição antes da Juliette, após a passagem da TAM, ingressa no pátio e reportará para o ingresso da taxiway Lima, o Eco Mike Serra. Foi Maranta, 3152. Boa noite, Rádio 3662, Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamada Juliette, 3662. Encontre o 777 standing by for ATC clearance and setup. Ok, Roger, stand by for ATC clearance. Salvador, passarelo 2224, reporta 12 para assistir o acionamento. Tango Romeo Golf Victor, desce e mantenha 4000 pés, ajuste na 0-4. 4000 pés, 1-0-4, Romeo Golf Victor. Tango Romeo Golf Victor, reduza para 1-7-0-9. 1-7-0-9, Romeo Golf Victor. 0 pronto, cópia. Azul 4071 no Campinas 360, informação Foxtrot, número 2 para a cópia, aguarde. Aguardando. Paulo Salvador 52 no meia. Tip 52 no meia, a aeronave é um Charlie 56 X-Way, está ingressando agora no pátio principal. Após a passagem da mesma, está autorizado para o pushback acionamento na remota 104, chame para o táxi. 52 no meia. Passa, Juliette, na 536 para posto de estacionamento, gate 5. Account conduct 077? Conduct 077, stand by. Ok, we are standing by, however, we are fully ready. And we are requesting startup and pushback. Ok, stand by, conduct 077, number 4, interceptor. Conduct 077. Passa, Juliette, TAM 3662. TAM 3662, ingressa à Índia para o portão 03. Índia, 3662. Web 5836, no portão 05, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 5836. Aí, circula para o posto na 17. Luiz Fox, Trot, Lima, reporte para o cancelamento. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3561, no ponto de espera, dando 0 pronto. Boa noite, TAM 3561, após o trato da companhia na curtíssima, ali mantém, porque eu no zero. Ali mantém, no zero, TAM 3561. 4614-6314. Chame para o táxi, remoto no 4. Autorizado, pushback, acionamento 52 no meio. É o número 4 na aproximação, 6310. 6310, iniciando a redução. Confirme, 6310. 6310, iniciando a redução. Poderia confirmar para o TAM 3662-003? Posição 03, pátio 1, afirmativo. Ok. Quem está passando agora externo, baixado, travado, isso, Fox Lima, solicita a modificação para 17. Fox Trot Lima cancelado, causa 9, bate pela direita 17, reporte.